Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. O vosso programa dos domingos, às 21 horas, na Antena Web. Meu nome é Emanuel Almeirante e hoje vamos tratar um tema que eu gosto muito, ainda também estou a estudar sobre o assunto e que achei que seria, digamos que, pertinente trazer aqui à coação, trazer aqui para vocês, pronto, saberem o que é que eu penso, o que é que eu gosto e, sobretudo, para que possamos também atingir novas áreas, outras áreas de conhecimento, que não estarmos sempre a tratar de política internacional, ou direitos, ou qualquer coisa do género. Bem, mas não é por aqui que quero começar, portanto, já começando. portanto, onde eu quero começar é mesmo por vos deixar um agradecimento a todos, os que têm feito do meu podcast um sucesso na Antena Web e deixar-vos já aqui na entrada do programa com uma excelente notícia, que é o Imaginário 21 vai passar a estar disponível em áudio no YouTube. É isso mesmo, ouviste bem, em áudio no YouTube, e basta procurarem por Imaginário 21 e vocês vão encontrar o canal, e todas as semanas vai sair um novo áudio. Portanto, o que é que será, o que é que consiste este áudio? Este áudio será apenas a parte do tema, portanto, do tema de cada programa, seja ele ditado por mim ou seja ele os especiais. Portanto, os especiais vão continuar a acontecer. Portanto, pode ser uma entrevista ou um tema comentado por mim. Nestes dois sentidos, vamos ter esses áudios finalmente disponíveis para todos aqueles que usam o YouTube como sua ferramenta principal. E assim também facilitar o acesso a mais pessoas. Portanto, será mais fácil de recomendar o programa. Era uma inovação que eu há muito queria trazer e que já falei no programa passado. E era esta a notícia que tinha para vos dar. O Imaginário 21 vai estar disponível para vocês no YouTube a partir já desta semana. Ou seja, no momento em que estão a ouvir este podcast, já podem ir ao YouTube. Tenho só que fazer a ressalva de que todos os áudios vão sair com uma semana de atraso. Ou seja, primeiro sai na Antena Web e depois, uma semana depois, no YouTube. Isto. Portanto, todas as semanas vai haver o áudio no YouTube, não é? Portanto, quem ouvir pela Antena Web ouve primeiro. Quem não quiser ouvir pela Antena Web, houve uma semana de diferença, mas quer dizer, é só uma maneira de garantir alguma exclusividade também para a Antena Web, que foi a rádio que me deixou estar com este projeto já em 2011, e agora em 2017 voltámos outra vez à Antena Web, e garantindo assim alguma exclusividade, como também tem que ser, mas vocês vão estar assim mais conectados ainda com o Imaginário 21, será mais fácil também deixarem o vosso comentário. E vamos fazer também do Imaginário 21 um programa de sucesso, tanto na Rádio Antena Web como no YouTube. Portanto, não se esqueçam, YouTube, vão procurar Imaginário 21 e lá estarei eu, com uma semana de diferença entre áudios. Portanto, o programa da semana anterior será colocado na semana seguinte no YouTube. Sempre assim, sempre com uma semana de intervalo, mas sempre a tentar melhorar e disponibilizar novas formas de vocês poderem ouvir o programa, que é muito importante para mim, e também, porque não dizê-lo, um grande orgulho para mim fazer o que eu mais gosto, que é a rádio, e também disponibilizá-la no YouTube, portanto, disponibilizar o meu conteúdo no YouTube. Também em si, um marco, porque não dizê-lo, um marco da minha carreira, digamos assim. E para já vamos começar com três grandes músicas, depois desta enorme novidade. Vamos começar com três grandes músicas. A primeira é do grande, do incomparável, do brutal Phil Collins. Phil Collins cantará hoje no Imaginário 21, só para vocês, In the Air Tonight. Portanto, esta música já é bem, bem antiga, obviamente, e o Phil Collins lançou isto em 1981, eu ainda nem era nascido, portanto, vejam lá. É bastante antiga. Portanto, do princípio dos anos 80, uma década que eu adoro, uma década que tem músicas que eu sinceramente gosto muito de me poder mexer. Portanto, In the Air Tonight é do álbum Face Value, de Phil Collins. Esta está classificada no estilo pop, vão ver que é uma música que não cansa, não cansa o ouvido, tal qual todas, penso com quase todas as músicas desses maravilhosos anos 80. Depois saltamos para os anos 2000 com Evanescence. Evanescence vai trazer do álbum Origin o grande hit desses anos, do próprio ano de lançamento, My Immortal. My Immortal é uma canção que ficou no ouvido de muita gente, teve indicações, nomeadamente, para MTV Video Music Award, melhor clipe de rock. Teve outras, entre outras nomeações, e realmente é uma banda que hoje em dia eu já não ouço falar muito, mas é uma, deixo-vos aqui uma lembrança do virar do milénio. E sem mais demoras, ainda vamos ter outra música assim bem old school, e esta muito, muito, muito old school, chamada 1900 e antigamente, chama-se Bob Dylan, a música Like a Rolling Stone, do álbum Highway 61 Revisited. Portanto, esta música teve um Grammy de Hall of Fame, portanto entrou para o grande muro da fama, a grande parede da fama dos Grammys. Não podia deixar de ser Bob Dylan, um incontornável, e penso que ele também recebeu um Nobel há pouco tempo. Pronto, tudo acontece a Bob Dylan. E em 1965 foi a data de lançamento, portanto vamos ter uma música da década de 60, uma de 80 e uma de 2000, assim de 20 em 20 anos, só para vocês não perderem o ritmo. Portanto, a primeira, Phil Collins, In the Air Tonight, a segunda, My Immortal, dos Evanescence, e a terceira, Bob Dylan e o seu Like a Rolling Stone. Portanto, fiquem com estas três músicas e eu volto já já a seguir. Não saiam daí. These wounds won't seem to heal. This pain is just too

Olá! Sejam muito bem-vindos a segunda parte, ou mais esta parte, como eu ia dizer, entrevei a meio, do Imaginário 21. Portanto, já sabem de todas as novidades, já vos contei no início, e estou muito... I'm very excited! Como é que se diz isto em português para ficar bonito? Estou muito... excitado, não é isso? Pois, outra palavra... Estou orgulhoso! Estou orgulhoso de conseguir isto para vocês e também para mim, já agora, porque não, um bocadinho de realização pessoal, que é este programa, se não, realização pessoal. É isso também que devem ter em mente sempre que ouvem uma emissão do Imaginário 21. É uma emissão feita com amor para vocês, por um amador, mas por um amador que quer dizer isso mesmo, é um homem que ama a sua arte. Portanto, a arte de fazer rádio, a arte de comunicar, esta arte que eu gosto tanto, entre algumas outras também, mas terão tempo também de saber isso sobre mim, em futuros programas, quem sabe, eu sei, mas não vou-vos dizer tudo para já. Portanto, para vos deixar também conscientes do que é que vamos tratar hoje, vamos tratar do tema da singularidade. Singularidade, que é um tema tecnológico, que portanto, este conceito quer dizer, ou tem por base, um momento em que as máquinas vão efetivamente ultrapassar a inteligência humana. Portanto, a inteligência artificial, AI, vai ultrapassar a inteligência humana. Vamos falar um bocadinho sobre isso neste Imaginário 21. Achei que era um tema que vocês iam gostar de saber, mas para já, e para não destoar da tradição do Imaginário 21, vamos a mais três grandes músicas. Portanto, vamos começar com uma banda que eu não ouço muito, sinceramente, mas que achei por bem trazer, porque é uma grande, grande banda, com uma grande, grande canção. Portanto, nós podemos, pode não fazer parte da nossa playlist, e ainda assim nós conseguirmos, portanto, fazer com que ela entre, parte da minha playlist, mas ela entre aqui no Imaginário 21, que é para isso que ele serve também, um veículo de todo tipo de música, e esta até é bem mainstream. Portanto, a banda é Led Zeppelin, a música é o incontornável Stairway to Heaven. Portanto, esta música é a banda sonora de um filme que se chama The Song Remains the Same. A data de lançamento foi 1971, portanto isto está a ser um programa bem old-timer, não é? Como eu já vou também sendo conhecido, né? Pelo velhinho, não é? Pronto. E, curiosamente, também recebeu um Grammy para o Hall of Fame Award, portanto, a parede da glória dos Grammys, e é hard rock, está aqui, o género é hard rock, e vocês vão perceber porque espetacular canção, com muito boa energia, e a seguir passamos para uma das cantoras que eu gostei mais de ouvir, mas que infelizmente pertenceu sei lá, aquela estirpe de cantores que tem tudo, mas não tem nada na carola. Portanto, Amy Winehouse, Back to Black é o nome do álbum, e o nome da música que vamos ouvir hoje é de 2006. O género é soul. Toda a gente conhece, penso eu, que toda a gente conhece a Amy Winehouse e as suas maluqueiras em palco e a sua vida louca, que terminou aos 27 anos. Tragicamente, mas quer dizer, não era nada que qualquer pessoa um bocadinho mais atenta não soubesse ou estivesse a prever. Portanto, o que eu queria dizer é que gosto muito da Amy, tinha uma voz realmente de outro mundo, de outro tempo, mas e uma musicalidade fantástica, mas realmente não resistiu à sua própria loucura, digamos assim. E, para fechar este trio de músicas maravilhosas, temos Caravana, Caravana, uma música de Boss, de, peço desculpa, de Sam the Kid, mas com a participação do grande, grande Boss AC, a produção também é do Sam the Kid. Esta música terá saído o ano passado, penso eu, é isso mesmo, e realmente são dois bosses. Quem conhece o Ipatuga, quem conhece minimamente, portanto eles são bastante mainstream, quem conhece minimamente o hip-hop da cena nacional de Portugal, sabe quem são estes dois. Quem não sabe e quer ouvir coisas novas e gosta de hip-hop, procurem Sam the Kid ou Boss AC, vão ficar impressionados. São dois dos meus artistas favoritos. O Boss já um bocadinho mais bastante, a velha guarda. O Sam também já vai estando, mas com um flow um bocadinho mais atual. Gosto muito de Sam the Kid, das letras dele e da forma como ele rima, e acho que é só para génios mesmo. Mesmo os sons antigos de Boss AC também gostava bastante. Este aqui foi uma grande junção de duas grandes vozes do hip hop português, portanto vamos ficar com este trio maravilha composto por Led Zeppelin's Stairway to Heaven, Back to Black de Amy Winehouse e Caravana de Sam the Kid e Boss AC. Espetacular, espero que vos encha de energia e voltamos já para a terceira parte do Imaginário 21, aquela parte que vocês adoram, quando vamos falar sobre um tema qualquer, lembrando que este áudio estará alguns um dia destes, ainda não sei qual dia, mas estará efetivamente no YouTube. E portanto, como todos os outros vão estar e vão estando, vou tentar disponibilizá-los o mais rápido possível. Isto ainda tem algum trabalho, ainda tenho algum trabalho com isto e portanto não sei quando é que os irei despachar, mas depois de estarem todos encarrilados, com certeza vamos ser capazes de o fazer semana a semana, sempre para vocês. O Imaginário 21 disponível na antena web e no YouTube. Vamos ficar então com Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Back to Black de Amy Winehouse e Sam the Kid de Boss AC com Caravana. Eu volto já a seguir. Até já! Ooh,

www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Atenção, grande reportagem aqui para as Chelas TV. Especialmente em direto aqui, Snake OG. O que aconteceu em primeiro ponto foi, mal chegámos, vimos uma grande nuvem, mas grande, com uma grande dimensão. Não sabemos bem, não temos a certeza se há sobreviventes ou não, se é um incêndio ou não, se é fogo posto ou não, só com uma intenção de boicotarem, porque nós estamos a ser boicotados. Zero. It is what it is. Niggas talk shit, but we handle our biz.

L Boogie from the refugee camps. You know how we do. Why Clef Roswell, my man Little Bass, Jerry one time. This is how we what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover what it's like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes. And no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. make it anywhere, that's what they say. See my face in lights, on my name, a monkey's found down on Broadway. Such a melting pot on the corner selling rock, preachers pray to God.